Posso ver além dos montes. Posso ver além dos vales. Posso ver os meus limites ultrapassados pela minha fé. Tu és a luz em meio a trevas. Tu és a voz no meu silêncio. Fortaleza na fraqueza e o consolo na angústia. Correrei riscos, mas sei que estarás comigo. Correrei perigo no deserto, é meu abrigo, meu melhor amigo. Posso ver além dos montes, posso ver além dos vales. Posso ver os meus limites ultrapassados pela minha fé. Tu és a luz em meio a trevas. Tu és a voz no meu silêncio. Fortaleza na fraqueza e o consolo na angústia. Correrei riscos, mas sei que estarás comigo. Correrei perigo no descer, fé meu. Esconderijo, meu melhor amigo. Tu és o meu abrigo, meu esconderijo, meu melhor amigo. Tu és. Correrei riscos, mas sei que estarás comigo.